hoje inaugurando uma nova modalidade de divulgação da doutrina espírita através desta live. Estão escutando muito ultimamente essa palavra live. Por quê? Porque acabamos ficando presos em casa, acabamos mudando a nossa rotina por conta de um vírus, né? Vírus esse que ainda vai trazer muitas transformações no nosso planeta, mas, de qualquer maneira, apesar de todas estas transformações, estamos aqui juntos. O programa Visão Espírita, ele já tem 21 anos no ar, completados agora no dia 19 de abril. A ideia desse programa Visão Espírita, quando ele começou numa rádio lá em Santa Bárbara do Oeste, era divulgar o Espiritismo. Dentro desse processo, passamos por outras rádios, criamos uma rádio aqui, um programa aqui também em Piracicaba. Hoje estamos numa rádio online, né? Pela internet. A rádio funciona 24 horas por dia, União Rádio Web. Você pode baixar esse aplicativo. E com este aplicativo você pode se conectar conosco todos os dias. Dentro desse aplicativo tem toda a programação do que é apresentado cada dia. Às quartas à noite e aos domingos de manhã, quarta às 20 horas, domingo às 9h30 da manhã, nós colocamos no ar o programa ao vivo. Os demais são retransmitidos. Aqui nós estamos inaugurando, né, um modelo que entra dentro do processo do grupo Multimídia Espírita, que é utilizar de todas as mídias possíveis para ficarmos conectados com a doutrina espírita. Hoje eu tenho a grata alegria de estar comigo nesse programa especial, que estamos aprendendo também a usar as tecnologias, o meu amigo Wilson Garcia. Wilson Garcia, bom dia, meu amigo. Bom dia, Alain. É uma alegria poder participar junto com você dessa primeira transmissão do programa Visão Espírita, edição de domingo. Bom dia a todos. A gente está acostumado a falar ouvintes, né? Não tem muito bem a palavra certa agora. Então vamos falar bom dia a todos os amigos que nos acompanham, esses amigos tão carinhosos que acompanham muitas coisas que a gente produz. É uma grande alegria poder estar aqui. Que gostoso, Wilson. E é uma alegria a gente poder compartilhar dessa história. Eu vou aproveitar e contar um pouco da história da nossa rádio pela internet. Eu e o Wilson que acabamos tendo esta ideia, e é tão interessante, né, Wilson? Eu vou aproveitar para passar um conceito doutrinário. Quando nós nos dispomos a fazer alguma coisa no mundo, a espiritualidade, ela não deixa você sozinho. Ela coloca no ar a mesma ideia para várias pessoas. Aqueles que estão mais sensíveis a essa ideia vão pegar, vão escutar. Então a gente vinha com um programa, como eu estava falando para vocês, pela rádio. E eu vou falar com o Wilson, que entende muito mais de tecnologia do que eu. Falei, Wilson, puxa vida, rapaz, eu estou com uma ideia de fazer uma rádio pela internet. E ele começou a rir, ele abriu o computador e mostrou para mim que ele estava com esse projeto em andamento também. Então a gente teve a mesma ideia, praticamente reciprocamente, e começamos a desenvolver a rádio pela internet. Hoje nós temos um estúdio, que infelizmente aí não estamos usando muito agora nesse último mês. Mas estamos aqui inventando. Eu estou no estúdio da minha casa, o Wilson no dele, né, Wilson? Pois é. E vocês podem ver que assim, talvez a iluminação, talvez tudo isso aí que a gente procura cuidar não esteja perfeito, o áudio, não sei como que está chegando para vocês, mas nós estamos aqui com a maior boa vontade tentando continuar, né? E muito bem. Dentro dessa ideia, né? Eu estou vendo que está entrando um monte de gente aí, né, Wilson? Não, já temos 29 pessoas, já temos ouvintes. Lembrando que estamos ao vivo tanto no YouTube, né, no canal da USE Piracicaba, quanto na página do Facebook da União Rádio Web. Então dá para acompanhar ao vivo tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Ah, eu estou vendo a Vera aqui mandando um bom dia. A primeira que mandou bom dia para nós foi a Isabel, lá de Santa Bárbara. A Vera é lá de São Pedro. É uma alegria estar com vocês, amigas queridas, né? Que trabalham na mesma, com a mesma vontade que a gente, que é levar o Espiritismo para mais pessoas. Bom, nós poderíamos abordar hoje infinitos assuntos, né? Quem quer entender qual tipo de assunto nós podemos comentar? Nós podemos comentar qualquer coisa. O Espiritismo ele tem uma gama de assuntos muito rica, né? Então você tem um livro que é de um amigo que vamos ver se domingo que vem ele está aqui com a gente, que é o Luiz Pessoa Guimarães, que foi inclusive aquele que me convidou para começar o programa Visão Espírita. Ele fala para nós o seguinte, que ele criou o vademécum espírita. O vademécum espírita você tem ele como site, tem ele como livro. Se você buscar na internet www.vademecumespirita.com.br, você vai encontrar uma infinidade de assuntos para ser falado à luz do espiritismo, para ser estudado à luz do espiritismo. Mas hoje nós vamos abordar o seguinte assunto: amor. O amor, logicamente, não é isso, ligado a Jesus. Dentro desta ideia, amor ligado a Jesus, Wilson, eu acho que eu não estou ouvindo seu áudio. Eu disse que o tema que você escolheu é um tema muito fácil para a gente tratar, viu? Muito fácil. Para vocês terem uma ideia, ontem à noite eu comecei a separar o material para a gente conversar hoje, e a gente fica realmente até perdido. Se você, eu fui lá no Vademécum Espírita, como eu estava indicando para vocês, eu acho que deve ter lá umas 200 citações. Aí tem amor, amor ao próximo, amor, caridade e uma série de coisas. O foco é fantástico. Mas qual que é a ideia dessa discussão de hoje, meu amigo Wilson? Eu vou começar lendo o Boa Nova, um pedacinho desse livro aqui, Boa Nova. O Boa Nova é um livro que foi psicografado pelo Chico. Esse livro ele é ditado por Humberto de Campos. E no capítulo 3 desse livro, ele começa com uma conversa, né? O capítulo chama Primeiras Pregações. Ele ainda não tinha começado o seu trabalho e ele se aproxima do templo. Ele estava sentado às voltas do templo de Jerusalém. E por ali aparece um juiz daqueles que pertenciam àquele sinédrio, né? De nome Hanan. E ele faz uma pergunta. Ele vê que as vestes de Jesus e a maneira de cabelo e barba, a barba parecida com a do Wilson, assim, né? A barba, assim, era típica dos galileus. Então ele pergunta: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus responde: Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou o Cristo com modesta nobreza. E aí o juiz olha para ele e fala assim: Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia, né? Tava tirando sarro, reino de Deus. Eu que sou o juiz do templo que faria isso, né? E que pensas tu vem a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos, revidou Hanan, com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? E ele responde: meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanan, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra, certamente que se representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Sacerdote, replicou-lhe Jesus com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tens ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanan inquieto. Sei qual é a vontade de meu pai que estás nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado, dirigiu-lhe um sorriso irônico e foi embora. E só para a gente completar a ideia desse Hanan, Wilson, foi esse Hanan que condenou depois Jesus à crucificação. Ficou uma mágoa e essa mágoa virou uma má ação. Meu amigo Wilson, implantar o reino de Deus nos corações dos homens, o que será que Jesus queria dizer com isso? O que me chama a atenção, Alain e amigos que nos acompanham, é novamente o entendimento do reino de Deus como sendo uma construção. Então, uma construção íntima, porque é uma construção no coração do homem. Só que, apesar de ser uma construção íntima, como a gente viu pelo texto, ela não se faz sozinha. Né? Nós não conseguiríamos construir este reino dentro dos nossos corações sozinhos. Então, há a necessidade de pessoas. Daí o juiz pergunta: mas quem são as pessoas, né, que lhe auxiliarão nessa tarefa? Serão príncipes? Serão, né, pessoas de grande importância? Né? E, na verdade, não. O que Jesus demonstra é que são pessoas de boa vontade. Essa é a principal característica, né, que ele determina, necessária para auxiliar a construir este reino de Deus. Isso é, a boa vontade. E essa palavra, Alain, é uma palavra muito importante. Você veja que é com base na boa vontade que o anjo, quando se manifesta em diversas ocasiões, ele saúda, né, paz na terra aos homens de boa vontade. Veja o quanto é importante esse movimento, essa força interior na direção da construção do bem. E aí que entra essa palavra coringa, que eu falei que o tema que você escolheu era um tema muito fácil de falar, né? Porque, na verdade, todos nós queremos compreender o amor. Porque é por meio do amor, né? Começando, você que trabalha com isso, saberá nos explicar com mais detalhes, até a parte analítica mesmo, né, psicanalítica disso, mas começando pelo amor a si próprio, né, pelo respeito aos seus limites, às suas capacidades, e depois a esse amor que transcende o outro. Porque, num entendimento particular meu, o amor é o que determina a condição de humanidade. No momento em que o homem ganha a consciência de si mesmo, ele passa a ser considerado um dos seres inteligentes da criação, semelhantes em inteligência ao Criador. Ele se reconhece e ele também, naquele momento, reconhece o outro. Então, a partir daquele instante, a relação com o outro passa a ser uma relação necessariamente pensada. E é com base nessa relação que ele vai conseguir construir este reino de Deus dentro do coração dele, que é a paz que todos nós procuramos. Então, todos nós caminhamos na vida e o objetivo de todos nós é alcançar a paz e o amor. Só que nós, evidentemente, nos perdemos pelo caminho. Em alguns momentos a gente procura realização profissional, né? Mas, na verdade, a gente não quer realização profissional, a gente quer amor, a gente quer o reconhecimento das outras pessoas. Muitas vezes na vida a gente vai em busca de dinheiro, a gente vai em busca até de um status, de uma posição social, mas não é isso que nós queremos, na verdade. O que nós buscamos profundamente é uma realização íntima, que é o que Jesus chama da construção desse reino de Deus dentro do coração, é uma construção íntima, mas, como a gente viu, coletiva. Não dá para construir nada sozinho. Imagina um homem diante da construção de um palácio pensar em fazer isso sozinho, como carregar essas pedras gigantescas, né, posicioná-las para levantar essas paredes e essa estrutura, nós não conseguimos. Daí a importância da vida em sociedade, meu amigo. É, Wilson, maravilhoso. E aí, somando ao que você acaba de falar, a gente vai encontrar nesse livrinho aqui, ó, Roteiro. Esse livrinho, a gente fala livrinho, mas com o maior respeito dele, né? É, livrinho porque é um livrinho pequeno, fácil de ler, mas de uma profundidade, né? Porque olha o título, né? Roteiro, né? Quem cria um roteiro é para cumprir um roteiro, né? Dentro desse livrinho aqui, Roteiro, que é ditado por Emmanuel a Chico Xavier, esse livro aqui é lá do comecinho do trabalho do Chico. É, deixa eu ver aqui que se tem o ano dele. Ele é de 1952, né? Lá do comecinho do trabalho, né? E no seu capítulo 16, ele fala o seguinte: antes de Jesus, a caridade é desconhecida. Os monumentos das civilizações antigas não se reportam à divina virtude. Os destroços do palácio de Nabucodonosor, no solo em que se erguia a grandeza de Babilônia, falam simplesmente de fausto e poder que os séculos consumiram. Quer dizer, Jesus inaugura com a construção do amor no coração das pessoas, né? Dos homens, dos seres humanos, ele inaugura a atitude caridade. Ele abre essa oportunidade que você estava citando do compartilhar, desse amor construído na convivência. Essa é a evocação que esse livro Roteiro nos fala. E eu não vou ler aqui o capítulo todo, eu só vou ler mais um parágrafo. Que eu acho importantíssimo entender esse conceito que ele aqui está passando. Transmite Lucas a palavra do celeste orientador, explicando que descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Então ele vem contar aquela passagem, né? A passagem que o homem estava caindo, caído na beira do caminho, né? Que o despojaram, espancando e deixando semi-morto. Ocasionalmente passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o passou de largo, e de igual modo também um levita, abordando o mesmo lugar e observando-o passou à distância. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, reparando-o, moveu-se de íntima piedade. Abeirando-se do infortunado, aliviou-lhe as feridas e, colocando-o sobre a sua cavalgadura, cuidadosamente asilou-o numa estalagem. Vemos dentro da narrativa que o Senhor situa no necessitado simplesmente um homem. Não lhe identifica a raça, a cor, a posição social ou os pontos de vista. Nele enxerga a humanidade sofredora, carecente de auxílio das criaturas que acendam a luz da caridade acima de todos os preconceitos de classe ou de religião. Bom, Wilson, aproveitando o seu comentário anterior, a caridade é o amor colocado em movimento. Aqui, nessa pequena exemplificação de Jesus, né, nessa pequena parábola que ele nos conta, ele nos aponta, nos mostra esse amor colocado em movimento. E só para encerrar esse capítulo, para o Wilson poder comentar, ele fala aqui no último parágrafo: e a caridade como gênio cristão na terra, porque gênio cristão? Porque foi inaugurada por Cristo, né? E a caridade como gênio cristão na terra continua crescendo com os séculos através da bondade de um Francisco de Assis, da dedicação de um Vicente de Paulo, da benemerência de um Rockefeller. Olha que interessante, né? Porque a caridade também precisa de financiamento, né? Ou da fraternidade do companheiro anônimo da via pública, salientando valorosa e sublime que o Espírito do Cristo prossegue agindo conosco e por nós. Wilson, maravilhoso, né? Maravilhoso, Alain. Sobretudo quando a gente vai lembrar, quando o texto nos chama a atenção, que Jesus veio inaugurar um novo entendimento desse reino de Deus, que a gente falou lá no primeiro texto também. Porque até então, que a gente vai encontrar, desde Abraão, por exemplo, é que a terra prometida era um lugar. Né, localizado geograficamente, estava localizado no mundo natural, estava num lugar externo. Então, era algo que tinha que ser encontrado, que tinha que ser conquistado. Veja quanto sangue foi derramado, e até hoje é derramado, né, em função de garantir o direito sobre a uma terra, uma suposta terra prometida. Eu fico imaginando para aquelas pessoas que acreditavam naquilo escrito nas escrituras, né, estudado de geração em geração, o quanto foi surpreendente para essas pessoas quando Jesus vem e diz que o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda. Mas como assim, né? O reino de Deus, se Deus é tão grande, tão poderoso, o reino dele deve ser gigantesco, infindável. Como ele vai comparar o reino de Deus a uma sementinha de mostarda, um quase nada imperceptível? É novamente a ideia da construção, né? A sementinha de mostarda, quando cuidada, veja bem, quando nasce uma plantinha, ela precisa ser preservada, protegida, não precisa, ela tem que ser adubada para evitar que o sol muito forte a mate ou o gelo da madrugada. Então, naquele primeiro momento em que essa semente está brotando, ela é ainda muito frágil. E é esse reino, esse amor incipiente que nós temos dentro do nosso coração, que ainda não lançou raízes profundas. Então, muitas vezes, a gente acha que está indo bem, né? No nosso desenvolvimento, a gente está lá assistindo palestra, a gente está lendo um livro, aí acontece alguma coisa na vida da gente. A gente esquece de toda aquela verdade evangélica, já xinga, mete o pé pelas mãos, dá piti, já reclama de tudo. E aí você fala: poxa vida, mas eu sou ruim mesmo, né? Eu não dou para isso, né? Eu sou um hipócrita, a pessoa chega a pensar isso, não é? E aí a culpa acaba impedindo ela de continuar esse seu caminho, né, de progresso. É, exatamente, Wilson. É, há uma. Eu puxei esse texto aqui do livro Roteiro, porque ele coloca que a caridade ela é feita em coletividade, né? Nós não podemos fazer um para o outro, mas já são dois, né? Já é uma. Já precisa de mais de um, né? Você não tem como fazer caridade, você precisa de outro, você precisa do outro para praticar, né? Da mesma forma, o amor. Você pode sentir amor pelo outro, mas você tem que se manifestar, né? É, o Samir aqui ele faz um comentário, por sinal, obrigado pela audiência de todo mundo. É, esses comentários são fantásticos. Estou vendo um monte de amigos aqui, amigos que eu não vejo há muito tempo, como o Melk, meu amigo aí de Campinas, a Cláudia, que eu vi ontem lá no café no Mercado Municipal. Vocês podem ir lá tomar um café, que está lá funcionando o cafezinho da Cláudia, uma delícia. Ele fala aqui, o Samir, olha aqui. Tendo intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. É isso aí mesmo. O amor ele é transformador, né? Dentro desse processo de amor que transforma, de amor que nos motiva, de caridade que nos deixa mais atuantes nessa transformação nossa e do outro, porque a partir do momento que nós nos dispomos a praticar a caridade, que nós nos dispomos a amar, nós estamos nos transformando, não é verdade, meu amigo Wilson? Nós Sim. estamos nos transformando. Eu vou pegar um pontinho que você falou aqui, só que você vai falando alguma coisa, vai surgindo uma ideia e a gente vai Vambora, discutindo. vambora. É muito interessante o que você falou. Sim, é claro, né? Para fazer caridade é necessário mais pessoa para colocar esse amor em ação. Inclusive, existe uma linha da psicologia que não gosta da palavra auto-amor. Né? E sim autoestima, porque considera o amor interpessoal. Isso é, o amor tem que ter uma outra pessoa para amar e para devolver esse amor. Então, quando voltado a si mesmo, prefere chamar de autoestima. Mas é uma questão terminológica, a gente não vai entrar nessa questão. Mas quando você disse que a caridade tem que ser feita com os outros, eu lembrei de alguns momentos aqui em que a pessoa, às vezes, falta com a caridade com si mesma. Em determinados momentos em que ela poderia, por exemplo, calar, ela resolve falar. E tem algumas pessoas que, quanto mais falam, mais vão complicando a sua situação. Então, às vezes, é uma falta de caridade consigo mesmo. A gente tem que tomar cuidado com isso. É que aí vem aquele na psicanálise nós temos uma discussão muito grande em cima daquela citação amar ao próximo como a ti mesmo, né? Existe toda uma polêmica em cima dessa discussão. Freud utiliza ela num comentário, Lacan dá uma outra visão dela, mas de forma muito interessante, ninguém consegue amar ao outro se não se amar. Né, meu amigo? Sem dúvida. Então, é por aí mesmo que nós vamos, né? E eu Você acho vê que. interessante essa colocação sua, porque há esse entendimento realmente na psicologia de que o amor que a pessoa tem para dar durante a vida tem a ver com o amor que ele recebeu na sua infância, desde a gestação, aliás, né? A forma, aquele sentimento do pai, da mãe, na expectativa. Né? Aquela irradiação, aquele ambiente preparado para receber, a educação, os primeiros passos, o ato da alimentação. Então, tudo isso tem a ver com o que a pessoa vai ser capaz de dar depois. Sabe que eu vi, recentemente um vídeo da Monja Coen, muito interessante. Ela conta uma história que na casa dela ela tinha uma cadela que deu cria a cinco filhotinhos. Né? E. Esses filhotinhos foram doados todos e ficaram dois. Dos dois que ficaram, duas fêmeas, uma era grande, gorda, viçosa, alegre, corria, destruía as coisas, e a outra era minguadinha, pequenininha. Ela não conseguiu se alimentar desde muito cedo, os outros, né, não a deixavam se alimentar direito, então ela foi crescendo doentinha. E chegou um ponto que ela adoeceu realmente e quase morreu. Aí então, essa cachorrinha foi tratada, né? Levou no veterinário e tomou remedinho e dormia na cama, enroladinho junto com as crianças e, enfim, foi todo um cuidado especial para aquela pequenininha ali. Quando a pequenininha sarou, ela conta que ela ficou insuportável, porque aí Mimada. ela já queria dominar tudo. A outra, que era toda grande e esperta, começou a se retrair, perdeu espaço para a pequenininha. E aí ela usa isso como um exemplo do que o amor que a gente recebe pode se reverter naquilo que eu me transformo, naquilo que eu sou. E muitas vezes alguém pode pensar assim, poxa vida, porque os nossos pais, papai e mamãe, também são seres imperfeitos, tiveram suas dificuldades quando nós nascemos, e talvez alguns de nós não tenhamos recebido o amor que acreditávamos que deveríamos ter recebido. Mas a gente não pode se esquecer que, além do amor do papai e da mamãe, que muitas vezes não se manifesta como deveria, tem o amor de Deus, que é o amor do pai. Imagina, se a gente considerasse, Alain, todo esse amor que Deus nos dá a cada respiração nossa, né? Se a gente conseguisse reverter isso para fora, assim como a história da cachorrinha, Né? Se a gente entendesse tudo que a gente recebe, esse mimo que é ser filho de Deus, se a gente revertesse isso nas nossas atitudes, não ia ter para ninguém, não é, Alan? Não, não ia ter para ninguém. Você sabe que você me fez lembrar de uma frase do Nelson Mandela, né? Que ele cita, não vou lembrar a frase completa agora, mas ele fala assim que nenhuma criança nasce odiando a outra por conta da sua cor, da sua raça ou da sua religião. Ela aprende a odiar. E se ela aprende a odiar, ela com certeza pode aprender a amar. Então, o que nos resta é, nesse exemplo aí da monja Coen que você trouxe, é que a educação do amor é dada dentro do lar, né? Nós ensinamos as crianças, sejam elas, se forem nossos filhos, sobrinhos, ou seja lá quem for, com a nossa atitude, com o nosso exemplo, a amar. Dentro dessa ideia, eu queria mandar um abraço aqui. Olha, a gente vai falando, vocês desculpem se eu pular alguém, porque é muita gente mandando mensagem e a gente tem que, né, a gente vai tentando aqui falar sobre várias pessoas, mas o Moacir de Avaré, que está nos ouvindo, a Angelina lá de Indaiatuba, saudade de vocês aí, da família toda, Angelina, o Danilo, aqui do nosso Danilo, nosso amigo aqui de Piracicaba, está mandando bom dia para nós, para todo mundo. Isso é muito gostoso. E logicamente a nossa família está aí, né? A Regina, a Jennifer, a Flávia, a Júlia, está todo mundo aí nos acompanhando. O Arthur, um É grande o staff irmão de aí, apoio. chegou agora aí, olha aí, Arthur. Um abração, meu querido Arthur. E assim nós vamos indo, né? Dentro desse contexto do amor que transforma, meu amigo Wilson, eu trago uma outra reflexão de Emmanuel desse livrinho aqui, ó. Caminho, Verdade e Vida. Do Emmanuel. E no capítulo 97, ele pergunta assim: amas o bastante? E ele começa com uma citação de João, no capítulo 21, versículo 17. Perguntou-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas: amas-me? E Emmanuel comenta assim: aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por três vezes quanto à segurança de seu amor, lembrando a todos que Jesus morava justamente com Simão, né? E Simão era o braço direito de Jesus, né? O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Por que ele está me perguntando três vezes, né, a mesma pergunta? Amas-me, né? Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele. Não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Seu discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis. Mas em verdade somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Alan, Jesus não precisa de bajuladores. É mais ou menos isso, não é? Então, Pedro, tu me amas, apascenta as minhas ovelhas, isto é, cuida, conduz as minhas ovelhas, alimenta as minhas ovelhas. As ovelhas de Jesus somos nós, são os nossos irmãos aqui que compartilham com a gente. E ele pergunta uma, duas e três vezes, deixando claro para Pedro, deixando claro para Pedro que essa relação entre Pedro e Jesus se estabeleceria por meio das outras pessoas. Então, Jesus, de fato, não precisa da gente 24 horas por dia, 10 horas por dia, com os joelhos sobre o milho, né, pensando em Jesus, né, recitando palavras vazias muitas vezes. Ele nos quer agindo, que é o que você colocou, a caridade, o amor em ação. Ele nos quer agindo com as outras pessoas amorosamente. Isso é. E aqui, a gente, é claro, não dá para evitar de falar das diversas formas de caridade, mas começando pelo básico, a caridade dos sentidos nossos, a caridade de observar o mundo com bons olhos, né, em ter bons ouvidos para extrair daquilo que é dito para a gente somente o que há de bom por trás. Porque muitas vezes as pessoas nos falam algumas coisas e aquilo já imediatamente soa mal aos nossos ouvidos, a gente se sente mal com aquilo, né? Já se sente atacado, já se sente diminuído, né? O olhar, ao observar o mundo, a gente sempre acaba identificando as coisas piores, as coisas ruins, o que há de pior nas pessoas. Então, eu acho que esse amor começa pela educação dos nossos próprios sentidos. E depois, é claro, como a gente viu no texto anterior, em que Emmanuel cita até, foi Emmanuel, né, que cita até Rockefeller, né, Roteiro é o menos, é. Emmanuel, ele cita até Rockefeller. O que ele quer dizer? Não, ele não cita Gandhi, ele não cita Francisco de Assis, ele cita um empresário capitalista, né, que construiu um império, mas que muitas vezes, pela ação dele, beneficia muitas pessoas. Então, indiferente a qualquer coisa, a ação boa deve ser identificada em todas as suas fontes, em todas as suas origens. É, você lembrou bem, uma vez eu estava vendo uma entrevista do empresário aqui brasileiro, criador de uma, fundador, idealizador de uma série de fábricas aqui no Brasil, né? E perguntando para ele, sumiu o nome dele agora, da Votorantim, lá do. Sumiu o nome do empresário, José de mas Alencar? não é. Não. Mas perguntaram para ele, né? Falaram, o senhor não para de abrir empresas, o senhor vai chegar aonde, né? Ele fala assim, eu sou um gerador de empregos, né? Gerar empregos é uma das grandes oportunidades do empresário. Ele é sempre muito importante na movimentação econômica, porque se ele guardasse num cofre o dinheiro dele, ninguém ia ter muita, ou poucas pessoas teriam a oportunidade de sobreviver, de viver, de pagar suas contas e tudo mais, né? E ele precisa constantemente gerar empregos, né? Não é Emílio de Moraes, alguém falou que é Hermínio, né? Emílio, isso, Emílio de Moraes. De Moraes. Antônio Emílio de Ele. Moraes. Oi? Antônio Emílio de Moraes. Isso, ele criava uma série de empregos, né? E a gente precisa fazer isso. Bom, mas para a gente, a hora vai passando, né, Wilson? Eu queria trazer aqui, dentro dessa reflexão do amor, eu queria trazer uma outra visão importante desse amor. Nós, nesse momento que estamos passando, daí da pandemia, do Covid e tudo mais, a gente está se concentrando muito na dor, né? Nós estamos nos concentrando muito na dificuldade. Nós estamos nos preocupando muito com a morte, até inclusive. Mas nós estamos deixando de nos preocupar com coisas que seriam essenciais, como o amor. Então, eu quero trazer uma palavra agora, o meu amigo Wilson, que chama ressignificar, ressignificação. A partir desse momento que nós estamos passando, nós podemos dar um novo significado a ele. Se nós nos concentrarmos, e por isso que eu fiz questão hoje de colocar toda essa questão do amor, porque se a gente colocar e nos concentrar em nossa energia na questão de dor do momento, nós não vamos conseguir fazer uma transformação. Mas se nós olharmos amorosamente para esse momento, nós vamos encontrar uma infinidade de oportunidades de ajuda e de transformação, de ressignificar estes acontecimentos para o nosso bem. É de olhar para esses acontecimentos com amor, não de olhar para esses acontecimentos para ver a dificuldade do momento que nós estamos passando. Dessa maneira, eu vou trazer uma frase desse livro aqui, ó, chama Psiquismo, Fonte da Vida, é do Jorge Andrea. E nesse livro, o Jorge Andrea, ele nos fala assim, que a dor somente será anulada com o esgotamento de tua própria vivência. É como se tragasse a si mesma, permitindo desta arte o despertar de novas construções psíquicas mais harmônicas. Se, por um lado, a dor favorece o processo evolutivo, este, né, o processo evolutivo, por sua vez, concorre para a sua anulação. Organizemo-nos, amputemos nossos defeitos, corrijamos nossos erros, compreendamos as dores edificantes, a fim de que as nossas atividades envolvam-se em energias balsamizantes. Se a dor acaba sendo anulada pela evolução, é porque uma nova bandeira em constante desenvolvimento desperta altaneira e com toda a sua força, o amor energia mais integral, destituído de esgarçamentos, de reações que já se mostraram ferozes, porque feroz foi a sua posição pretérita. Quando a dor se apaga no tapete evolutivo, a sublimação instala-se no amor totalidade. Porque este é o seu impulso, buscando sempre beleza, harmonia e paz, alicerçadas no bem e na ordem. A passagem de uma etapa ou ciclo para um outro não quer dizer destruição do anterior, mas sim absorção de todo o experienciado e vivido, onde houve luta, compreensão, adequação das vivências, conserto dos erros, tudo em obediência à linha mestra direcionada para Deus. O processo é de superação e aperfeiçoamento constantes. Então, meu amigo Wilson, o Jorge Andrea parece que ele estava escrevendo para esse momento, né? Quando a gente ressignifica o momento que nós estamos passando com a linha mestra, eu gosto dessa voltada, nós estamos caminhando para Deus com esta direção, a direção para Deus, nós estamos construindo em nossos corações esse amor totalidade através da ação do amor energia, que é a caridade colocada em movimento. Não é isso, meu amigo Wilson? E é magnífico, Alan, quando ele vai falar sobre a dor. E eu tenho, às vezes a gente traz um trecho só de uma leitura, de uma obra, né, e acaba não conseguindo transmitir toda a totalidade da ideia. Uma vez um amigo, um colega, indagou sobre o Espiritismo para mim e disse que o calcanhar de Aquiles que ele encontrava no Espiritismo, ele não era espírita, era que nós, os espíritas, fazíamos apologia ao sofrimento. Eu disse para ele: não, talvez você não tenha entendido, né? Nós falamos de resignação diante daquele sofrimento que é inevitável. O que nós fazemos é simplesmente esclarecer as razões, as causas das dores, das aflições que a gente vive. E expliquei para ele que, de certa forma, não é a dor que nos faz evoluir, mas a maneira como nós nos portamos diante da dor. Veja, daquela dor que é inevitável, como a gente está colocando agora. Eu gosto de entender a lei da destruição como algo que muitas vezes é inevitável. Acomete, não dá para não falar nesse assunto agora, falando dessa pandemia. É claro que na pandemia, muitas pessoas que vão nos deixar são pessoas que talvez tenham a necessidade de nos deixar agora, né? Outras talvez não. Ah, não é somente as pessoas que estão, que são negativas ou têm um psiquismo baixo, que vão adquirir o vírus, desenvolver a forma mais grave. Muitas vezes pode uma pessoa que era totalmente positiva, alegre, trabalhador, ele foi envolvido por uma condição material, desenvolve a doença e desencarna. É triste falar isso, mas do ponto de vista espiritual, nós somos imortais. Então, uma catástrofe natural, muitas vezes, pode levar também uma pessoa boa, uma pessoa que não precisaria desencarnar naquele momento, mas ali estava. O que a gente quer dizer com isso é a maneira como a gente entende isso e se coloca diante desses acontecimentos é que nos faz evoluir com a dor. Diante da destruição, nós nos transformamos. Aliás, tem uma resposta, não vou lembrar qual é a questão no Livro dos Espíritos, quando Kardec trata sobre a lei da destruição, que o Espírito de verdade responde que o que chamais de destruição nada mais é do que a transformação. Então, isto é, a destruição é parte de alguma coisa que deixa de existir para dar lugar para uma outra coisa. Então, a evolução se dá dessa maneira. Então, a dor é evitável em muitas situações, talvez na maior parte delas. Muitas dores a que nós somos submetidos são criações nossas mesmo. Mas, quando, diante de uma dor que nós não podemos evitar, e eu conversava com você essa semana sobre isso, lembra, meu amigo? Falávamos: olha, tomaremos as medidas que estiverem ao nosso alcance para nos proteger, né? Procuraremos manter uma vibração positiva, procuraremos realizar o evangelho, mas algumas coisas a gente não pode evitar. Então, é claro, a gente tem que se submeter às leis naturais, mas. Assim também, essa ressignificação é esse entendimento de não olhar simplesmente para tudo que está acontecendo como uma tragédia, e sim como um momento de transformação. Veja que o que a gente vive não é uma crise sanitária para alguns, uma crise de saúde, é uma crise de valores. É uma crise em que a gente está discutindo a diferença entre a vida, a economia. Então, é importante discutir, trazer para o palco essas discussões que muitas vezes a gente tem vivido ao longo dos anos, uma vida no modo robô, no modo automático, e não se pergunta certas coisas. Agora a gente pode se perguntar. Então, isso é ressignificar, é olhar para a mesma coisa, atribuindo um significado diferente para aquilo ali, não é, Alan? É exatamente isso, a gente reinventar a si mesmo perante aquela situação. A dor, ela tem um motivo. Eu costumo falar em palestras, quando a gente fala sobre a dor, que a dor é um sino que toca para nos chamar para uma transformação. Às vezes o sino é baixinho, é uma dorzinha de uma unha encravada lá, pum, dói um pouquinho, você vai lá, tem que parar um pouco, vai ter que ver como cuidar daquela unha. Ele está chamando você a cuidar de você mesmo, né? Agora, aí você não escuta essa dor, aquela dor como motivo de transformação. Então, a dor daí ela é um pouco maior, vem através de uma doença mais séria, né? E agora essa dor que nós estamos sentindo é uma dor de um vírus invisível. A gente não sabe como se proteger ao certo dele. E nós estamos olhando para a possibilidade da morte. Olhar para a possibilidade da morte, eu tenho como entrar numa fúnebre ideia que eu vou morrer, ou eu posso entrar numa alegre ideia que eu estou vivendo. Essa é a ressignificação. A gente sabe que vai morrer nesse corpo físico, né? Jesus nos traz duas lições essenciais. A primeira é a do amor, que nós estamos falando. Ele quis, com a sua vinda até nós, eu acredito, eu, assim, pelo que a gente estuda dele, né? Logicamente, saber o que ele quis, um espírito do meu nível, saber o que Jesus quis é impossível, mas dentro das leituras que temos do que foi escrito das histórias de Cristo, nós imaginamos que ele quis nos trazer a lição do amor. Agora, junto com esta lição, no momento após a sua crucificação, que ele tem a sua ressurreição, acabamos de passar por esse feriado católico, né? Quando ele tem a ressurreição, quando ele ressurge, ele mostra que o nosso espírito é imortal. A partir desse conhecimento do espírito imortal, com o amor transformador, nós estamos numa jornada imortal de transformação desse espírito individual. A prática da caridade, ela é para nós uma grande ferramenta de autotransformação, porque percebemos a dor do outro, entendemos a dificuldade alheia, que muitas vezes, e na maioria das vezes, é maior do que a nossa. E assim nós, com estas duas lições do Cristo, amor e vida imortal, eu entendo que a morte, apesar de chegar ao meu corpo físico em algum momento, que eu lá sei qual vai ser, pode ser desse momento do Covid, pode ser por um acidente de carro, pode ser por uma outra doença, mas uma hora vai chegar. Não é essa a importância que eu devo dar para a vida. Não é esse significado que eu devo dar para a vida. Ao contrário, eu devo dar para a vida a toda a importância de mais um dia que eu estou vivendo, agradecendo a cada dia que eu tenho a oportunidade de conviver e fazer dele o melhor que eu possa fazer. Usar dos recursos que eu tenho para fazer do meu dia o melhor dia que eu possa me empenhar, me dedicar à implantação desse amor no meu coração. E se eu puder ainda compartilhar com o próximo e colocar um pouco desse amor no coração do outro, aí o dia é pleno, né, meu amigo Wilson? O dia é longo, aliás, é curto, mas também é longo em nível do pensamento. O que eu quero dizer com isso é que, às vezes, a gente tem tantas coisas a fazer e o dia deveria ter 48 horas. Eu já disse isso várias vezes. A gente vê, o dia passa a hora do almoço, já chega 5 horas da tarde, você não fez o que precisava fazer. Só que o seu pensamento produz. Eu não saberia dizer aqui, uma vez eu li a respeito. A quantidade de pensamentos que nós produzimos por Milhares. minuto é absurdo, é absurdo, né? É um moinho trabalhando constantemente sem parar. Veja, e sendo a nossa mente uma fonte de energia, nós produzimos constantemente uma determinada forma de energia ao longo dessas 24 horas do dia, pense bem. Isto é, tanto enquanto estamos em vigília, tanto quanto nos momentos em que nosso corpo descansa, a nossa mente não para nunca. Então, essa educação desse dia começa naturalmente pelo próprio pensamento, porque às vezes a gente vai se revestindo, né, de um verniz simplesmente social, externo, que é importante. Eu não estou dizendo que não seja importante, mas só o verniz social não resolve. Então, é claro que o verniz social talvez vá educando a gente gradativamente a sorrir mais, a ser mais alegre, mas o que eu quero dizer é que, concomitantemente a um sorriso que a gente coloca no rosto, a gente precisa ir adestrando a nossa mente, os nossos pensamentos. Na neurociência, a gente vai encontrar experiências que dizem respeito às áreas do cérebro que nós utilizamos diante de algumas circunstâncias. Isso é, o nosso próprio corpo físico vai se programando a responder de determinadas maneiras diante de determinados estímulos, diante de determinadas notícias do mundo exterior. Então, se eu me acostumei, se eu interagir com pessoas que eram negativas em alguns aspectos, e eu começo a reagir dessa forma em algum momento da minha vida, É muito natural que eu leve essa maneira de pensar e de reagir ao longo de toda a minha vida. Então, veja, mas isso pode ser mudado. Então, quando eu me vejo diante de determinado estímulo, algumas circuitarias dentro do meu cérebro vão sendo acionadas, que vão disparar mecanismos emocionais, e com isso a produção de determinadas substâncias também, que vão produzir saúde ou doença. A questão é ter a serenidade, Alan, para olhar para isso, para olhar para aquilo que nós estamos pensando, aquilo que é íntimo. Volto lá no começo do programa, quando falamos da construção do reino de Deus, é uma construção íntima, né? No nosso coração, dentro de nós. Ali ele está falando das emoções, né? Daquilo que a gente demonstra. Mas além das emoções, tem os sentimentos que são acionados pelo pensamento. Então, o que eu estou dizendo de forma prática, vamos ficar atentos ao que estamos pensando. Porque às vezes a gente responde o que tem que responder socialmente, mas o nosso pensamento é outro, né? Nosso pensamento, às vezes, não é tão equilibrado quanto a gente queria que fosse. A nossa voz sai outra coisa, mas o que a gente está pensando é outra coisa. Nós podemos falar que nós somos antenas receptoras e irradiadoras de uma energia. De qual energia? Da energia que circula em nosso psiquismo e podemos falar enquanto encarnados em nossa mente também. Então, se eu me abasteço de informações negativas, de violência, de dor, de o que vai sair da minha antena irradiadora? Vai sair uma série de informações torpes e deturpadas da vida. Agora, se eu me abasteço de amor, se eu me abasteço de bons exemplos, se eu me abasteço de boas conversas, de boas músicas, de uma boa convivência familiar, o que acontece? Eu só vou irradiar tudo isso, né? Até a Marcela aqui coloca assim uma pergunta: podemos dizer que remoer a dor nos paralisa e afunda em virtudes negativas, enquanto o amor nos faz aprofundar em nossas virtudes e transbordar no amor? Eu só tiraria a palavra virtudes negativas, não tem virtude negativa, mas sim, enquanto a gente ficar preso à dor só como algo que está nos castigando ou que está nos colocando para baixo, se a gente utilizar da dor, que é aquele sino que toca nos chamando à transformação, e ficar por ela, somatizando nessa dor, tendo até a palavra que a gente usaria na psicanálise, tendo um gozo com a dor, né? Porque tem gente que gosta da dor. Você fala que está com uma dor no joelho, a dor do joelho do outro é maior do que a sua sempre, né? Ele fala: "Ih, você precisa ver a minha, então eu vou até operar", né? Assim, essa é a ideia de se afundar nesses pensamentos negativos. Agora, quando nós nos dedicamos às virtudes, a valorizar as qualidades que temos em nós, nós nos transbordamos no amor. Emmanuel tem uma frase que eu sempre repito ela: a abelha busca o mel, o abutre a carniça. O que nós estamos buscando? Essa é a pergunta. Aonde está meu coração? Em qual sintonia ela se encontra? Eu estou buscando o que na vida? Mel ou carniça? E Alan, isso que você colocou é muito importante, porque vamos nos aprofundar um pouco mais no seu comentário agora, o que nós buscamos. Porque eu vou falar agora de redes sociais. Então, para quem não sabe como funciona uma rede social, é interessante. Ela funciona segundo o princípio do mais do mesmo. O que significa isso? Você entra no YouTube. Você começa a assistir um determinado tipo de vídeo. Vamos dizer que você gosta de games, de jogos. Você começa a assistir alguns vídeos sobre games. Nos dias seguintes, o YouTube vai começar a mostrar para você mais vídeos sobre games, porque ele entende que aquele assunto te interessa. Então, é mais do mesmo, é mais daquilo que você gosta. Ele simplesmente responde a você aquilo que você quer. Ele não indaga para você se é certo ou se é errado. Você quer. Tome aqui. Então, isso acontece também no Facebook. Eles têm um algoritmo, né, que é um sistema que vai identificando a maneira como nós navegamos, em que tipos de comentário nós clicamos em curtir, né, o que nós compartilhamos, e com base nessas informações, eles constroem um perfil psicológico da pessoa. E assim eles podem direcionar outros conteúdos semelhantes daquele grupo de pessoas que fazem parte do teu círculo de amizades virtuais. Então, se você comenta alguma coisa negativa, compartilha alguma coisa negativa de alguém, o Facebook vai te inundar de mais matérias como aquela, para você poder ser atendido no que você quer. Parece que é uma coisa meio cruel, não parece? Mas não é. Se a gente for pensar no universo, Alan, funciona mais ou menos segundo os mesmos moldes, não é? Pelo que você acabou de falar da antena de recepção e transmissão, aquilo que você, a abelha busca o mel, não é? Aquilo que você vai buscar é aquilo que você quer, é aquilo para onde você foca a sua atenção, é aquilo que você vai encontrar. Se você quiser encontrar provas de que você está sendo traído por alguém, você vai ficar tão focado naquilo que você vai encontrar de alguma maneira, ou vai produzir, ou vai projetar aquilo de alguma maneira, e você já está sendo traído para você. Então a gente tem que tomar cuidado de não buscar esse viés de confirmação daquilo que a gente acredita, pois o processo de progresso requer que a gente mude de opinião. Então, veja, eu sou de esquerda, a minha orientação é de esquerda. Eu tenho que conversar com alguém também que tem uma orientação de direita, para mim entender quais são os argumentos que eles utilizam, estar receptivo a isso e não ouvir somente mais do mesmo, daquele mesmo grupo fechado, meu. Então, isso faz parte para que você possa mudar a sua postura. Então, veja que para mim me tornar um homem melhor, esse homem melhor não é o que eu sou hoje. Portanto, eu tenho que deixar em parte, veja, não totalmente, não vou destruir o homem velho para nascer um homem novo, que é isso que se prega, por exemplo, em algumas igrejas com o batismo. Não é uma crítica, tá? É só um entendimento. Não existe um dia marcado em que eu deixo de ser tudo aquilo que eu fui e me torno uma pessoa nova. Não. Mas aos poucos eu vou abrindo mão de algumas crenças, de algumas condutas, devagar. Porque eu vou sendo convencido intelectualmente, racionalmente, que aquilo que eu acredito não fazia sentido, e eu vou me tornando gradualmente uma outra pessoa. Agora, não adianta a gente ficar somente confirmando aquilo que a gente acredita de uma maneira isolada do resto do mundo e cega, né? Vai, aquele que está buscando a carniça, né, vai continuar encontrando carniça, e não é isso que a gente quer. É, meu amigo Wilson, essa questão da sintonia é algo extremamente importante nessa questão da ressignificação. Eu posso ressignificar tudo o que acontece em minha vida de várias maneiras, mas baseado em que eu vou ressignificar? Eu preciso de substâncias novas para pensar, eu preciso de elementos novos, eu preciso de ideias novas para trazer à tona uma ressignificação. Senão, eu vou permanecer significando as coisas como eu já estava significando. Eu não tenho como ver de outra forma, significar de outra forma as coisas, se eu não me abastecer de coisas boas. E aproveitando o exemplo que você deu do logaritmo que o Facebook, por sinal, o Instagram, o Facebook é de uma empresa só, o Google é de outra empresa, mas todas elas trabalham com esse algoritmo. Experimenta fazer um teste. Vai lá em qualquer dessas redes aí que nós citamos e busque lá que você quer uma bicicleta, para falar uma coisa bem simples, né? Vai começar a aparecer propaganda de bicicleta para você de todo lado, até acho que você pode ter comprado e continua aparecendo. Você está buscando e você vai achar. Isso para uma coisa material que é insignificante, mas da mesma maneira, se você começar acessar conteúdos negativos, como o Wilson acabou de falar, você vai começar a ser exposto a esses conteúdos negativos de forma intensa. E aí você vai achar que o mundo está um caos e acabando, né? Agora, se você começar a buscar a luz, você vai começar a encontrar luz. Você vai começar a encontrar outros grupos. Por exemplo, eu comecei a me conectar com os grupos de conversa, espírita, né? Eu comecei a encontrar grupos. E aí uma pessoa de um grupo me convidava para outro grupo e assim foi indo, né? Então, aí você começa a chegar uma hora que você fala assim, meu Deus, mas que delícia, como tem grupos bons para participar. Só que por que que eu não chegava neles? Por que que eu não sabia deles? Porque eu não os procurava. A partir do momento que eu comecei a procurar, os grupos começam a surgir. A nossa sintonia atrai o que nós desejamos ser. O que eu quero ser? Abutre ou abelha? Pois Eu é. quero buscar carniça ou mel? É Exato. pesado isso, né? É Mas é um pesado. fato. Mas é um fato isso. Alain, eu vou tomar aqui a liberdade de responder a nossa amiga Vera, lá de São Pedro. Um grande abraço. Aliás, eu estou com muita saudade, viu, Vera, das palestras aí no, na sua casa, na União Espírita de São Pedro. Espero que logo, logo a gente possa retomar as nossas atividades. Mas, na verdade, a Vera diz aqui que o Alan comentou, mas foi um comentário que eu fiz, né, da gente ir antes da hora, assim dizendo. Então, vamos lá. Quando nós nascemos, nós temos um planejamento reencarnatório que não é fatalista. Isso não significa que a gente tenha uma forma e um dia determinado para desencarnar. É que, assim, se tudo correr como planejado, nós temos um comprometimento de realização, temos determinadas condições, e a gente vai desencarnar em determinado momento da vida, em determinadas condições. Mas durante todo o processo, é como se nós nascêssemos com uma determinada quantidade de combustível, não é? O nosso amigo Alan, que é o viajandão, né, que viaja muito por aí, você abastece lá o seu carro. E tem um combustível para chegar até São José do Rio Preto, eu não sei. Só que aí, dependendo de como você vai dirigindo esse carro no meio do caminho, né, ele pode gastar mais combustível e o combustível acabar antes, você tem que abastecer antes. Né, se você economizar, ele pode até passar de São José do Rio Preto, olha que beleza! Economizou tanto dirigir dentro da velocidade, né, no limite de velocidade, sem exageros, assim a nossa existência também se dá. Muitas vezes a gente tem um planejamento que nos levaria até 80 anos. No entanto, a gente vive uma vida atribulada, gasta essa energia vital, né, esse fluido vital que nós recebemos para cumprir essa tarefa, ela acaba antes da hora. Ah, mas vamos falar de outra coisa agora. A questão agora é da doença. Mas será que é possível que, mesmo que não esteja no meu planejamento reencarnatório, desencarnar agora, nessa pandemia, pode acontecer? Pode também, porque, como eu disse, não existe fatalismo. Você, de repente, precisa ir no mercado, tá? Vem uma voz e lhe diz: olha, não vai hoje não. Você sente ali uma intuição: deixa para lá, hoje você não precisa disso, faz esse bolo semana que vem. Aí, essa é a primeira intuição, mas você fala: não, mas eu vou no mercado, porque eu quero fazer esse bolo hoje. E você vai no mercado. E aquele espírito sabia que lá no mercado vai ter uma quantidade de pessoas, de repente, que é portadora do vírus, e o risco de você adquirir esse vírus vai ser grande. Ele, por outro lado, já entende que você tem também algumas fragilidades perispirituais e que aquilo pode se converter numa forma mais grave, que pode te levar à morte. E aí você vai. E aí o que acontece? Você pega o vírus, você vem para casa, piora, desencarna. E vai chegar lá do outro lado, teu mentor espiritual vai falar: poxa, você devia ficar até os 80, você está com 60 ainda, né? Falei que não era para você ter ido lá, você foi. Então, é mais ou menos isso. Todas as decisões que nós tomamos aqui no mundo físico são decisões baseadas no nosso livre-arbítrio. A gente pode decidir o que fazer, se expor ou não se expor. Mas o mundo físico é o mesmo para todo mundo. Quando Kardec pergunta sobre a ação dos espíritos sobre as nossas vidas e a matéria, se um espírito pode levar alguém à morte, fazendo com que um degrau de uma escada quebre, esse exemplo está no Livro dos Espíritos, ele diz que não. Ele não pode fazer o degrau da escada quebrar, isto é, alterar a matéria para, quando a pessoa está em cima da escada, quebrar e derrubar e ela desencarnar. Mas ele pode intuir, por ação, né, mental, intuir aquela pessoa subir naquela escada, que ele já tem conhecimento que o degrau está podre. Então, veja, com isso ele pode levar alguém a subir na escada, cair e desencarnar. Então, assim funciona. O vírus é físico, está no mundo material. Então, indiferente de qualquer condição, todos podemos ser afetados por eles. É claro que tem toda a questão psicológica, né, do nosso sistema imunológico. Quando a gente está bem, é claro, nosso sistema imunológico está mais equilibrado, né, mas ainda é uma consideração física. Alain? É, mas lembrando que tudo isso é uma da sintonia da carniça, né? Eu me conecto e vou atingir tudo isso que o Wilson está falando. Mas eu posso me conectar e criar boas escolhas, boas conexões. Tem a Priscila aqui falando sobre isso aqui para nós, né? Ter boas escolhas, boas conexões. Pensamos e queremos coisas boas. É isso mesmo, Priscila. É formar uma rede do bem, é encontrar com as pessoas do bem, é encontrar com as pessoas que estão ali querendo estar na mesma vibração do bem, querendo estar na mesma conexão do amor e da luz. Ou isso, nós já até passamos um pouco do que nós tínhamos pensado em ficar uma hora aqui na live, né? Pois é, olha lá. Estamos É, com e queria. 70 pessoas. Estamos com Opa, 70 que pessoas legal! ao vivo. Um Só abraço para a a gente todos. Eu saber. vi que tem um monte de amigo, não dá para cumprimentar todo mundo, né, Wilson? Muita gente. Ó, tem 49 pessoas pelo YouTube da USA Piracicaba e tem 20 pessoas na página da União Rádio Web no Facebook. Que maravilha! Eu estou vendo aqui um monte de amigos, até o Sandro Axela aqui de Americano, um abração, Sandro, e tantos outros amigos aqui, né? E para a gente começar a fechar o assunto e a gente começar a encerrar essa live, né, para a gente ficar com vontade de fazer outro, o povo escutar a gente outra vez, né? Porque ficar falando muito cansa também, né? Tem mais coisa para fazer num domingo desse maravilhoso, né? Dentro dessa ideia, eu vou citar um pequeno trecho da introdução desse livro aqui, que é um livro básico aí também da nossa doutrina, Caminho da Luz, ditado por Emmanuel. Psicografia do Chico. Na sua introdução, ele fala o seguinte: olha que interessante. Ele fala mais coisas, né? E eu vou falar aqui só de um trechinho, né? O determinismo do amor, quer dizer que ele fala que o amor é um determinismo divino. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. E a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Desculpe. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal, para o abraço universal. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Enquanto falamos da missão do século XX, lembra que esse texto é de 1950? Contemplando os ditadores da atualidade, que se arvoram em verdugos das multidões, cumpre-nos voltar os olhos súplices para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe paz e amor para todos os corações. Dentro dessa ideia, dentro dessa pequena reflexão desse livro A Caminho da Luz, veja que o título desse livro, eu brinco para todo mundo que a gente pode escolher a luz ou a escuridão, e essa reflexão vem desse livro, que nós estamos a caminho da luz, que é A Caminho da Luz. Possamos iluminar as mentes, possamos iluminar o nosso coração, possamos iluminar os nossos olhos e nos conectar com os nossos olhos no bem, ressignificando a dor que estamos passando agora, todo mundo. Mas lembrando que por que esta dor desta pandemia nos veio tão à tona? Porque ela nos dá a possibilidade da morte para qualquer um de nós, sem escolher credo, sem escolher se tem ou não dinheiro, sem escolher se tem ou não plano de saúde. A possibilidade da morte ela fica aí à mercê de qualquer um de nós. E aí, nós então nos abrimos para ver esta dor. E as outras dores que com ela estavam já antes dela e vão continuar. A dor da fome das pessoas que estão no mundo hoje morrendo de fome. Por sinal, continuam morrendo muito mais pessoas de fome do que Covid-19. As mortes provocadas pela dengue. Muito mais gente no Brasil morre hoje pela dengue do que pelo Covid-19. Vamos procurar esses números que vocês vão ver que eu estou falando. Onde está a nossa preocupação com essa dor do próximo? Onde está o nosso olhar de caridade para essa dor? Então, é na transformação desse amor cristão, deste amor caritativo, que nós podemos ressignificar a nossa vida, não é, Wilson? Pois é, Alan, é interessante a sua reflexão e a pergunta que você faz, porque é um fato. Na verdade, morrem muito mais pessoas. Eu lembro que no começo da pandemia, eu vi algumas publicações de pessoas dizendo que morre mais gente de gripe do que de Covid-19, tentando criar uma narrativa de que aquilo seria exagero por parte da mídia. A gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Aí é uma questão, é fato, contra fatos, não existem argumentos, né? É uma crise, sobretudo, no sistema de saúde, a gente já sabe, já ouviu isso muitas e muitas vezes. Mas a pergunta do Alan é extremamente pertinente. Por que a gente não olha para essas pessoas geralmente? Porque geralmente, né, essas pessoas estão nas camadas mais miseráveis da população. Essas pessoas que morrem ainda, né? Em grande quantidade, a mortalidade infantil, as famílias que não têm as condições mínimas de alimentação mínima, crianças morrendo de fome. Isso acontece a todo momento. A gente vê o trabalho que não é só em épocas de pandemia ou epidemia, né, mas é um trabalho constante feito por grupos de voluntários, como Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, né? Só um exemplo, existem muitas. Acontecem durante todo o tempo. A gente vê os comerciais na TV. Muitas vezes fica emocionado quando vê lá o comercial da televisão mostrando aquelas crianças pobres sendo pesadas, e eles estão pedindo lá auxílio de R$ 30, R$ 20 por mês. A gente fica com o coração partido, né? Mas ali passa o comercial, já começa o programa que a gente estava assistindo, e aí acaba, já passou a tristeza também. É uma tristeza, vazia, na verdade. Então, quando a gente vai falar de caridade, é exatamente isso, essa mobilização. Porque senão é somente sentimentalismo. Sentimentalismo é aquilo, é aquela coisa vazia. É você ver o sofrimento do outro e sofrer com ele, olhar a pessoa na sarjeta e falar: oh, em que mundo nós estamos vivendo? Que tristeza, um irmão nessas condições sofre, enche, mareja os olhos de lágrimas, mas não faz nada. Isso é sentimentalismo barato, que não produz nada. É claro, eu não estou criticando isso, porque muitas vezes pode ser o princípio, né? O nascimento dentro do coração da pessoa, e que em breve ela vai se sentir motivada a realizar alguma coisa. Mas o que eu quero dizer com isso também é que a gente tem condições de fazer algo pelas pessoas hoje ainda, sabendo de tudo o que nós sabemos, do que nos move. Hoje viemos falar de amor, Alan. Eu gosto muito de uma passagem, eu vou ser breve no meu comentário, mas eu gosto muito de uma passagem em que Jesus é perguntado sobre qual é o maior de todos os mandamentos, e ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. Então, nesse momento, ele aborda três aspectos diferentes do amor, três formas diferentes de amar. Quando ele fala mais de todo o coração, a gente pode entender o coração como sendo o órgão, né, o centro das emoções. Então, devemos amar a Deus demonstrando isso. Você falou uma vez no seminário, e eu sempre gostei muito dos seus seminários, né? Você que eu considero um grande professor, sempre cito você, aliás, nas palestras que eu faço, mas você falou que uma pessoa pode estar ao mesmo tempo triste por ter perdido alguém, né, e feliz. Veja que a felicidade é um sentimento e a tristeza é uma emoção. num campo diferente de acontecimento. Então, a felicidade, entendendo como paz de espírito, a pessoa pode estar em paz de espírito, mesmo vivendo um momento emocionalmente turbulento. Mas a paz continua, né? Ela continua resignada, porque ela sabe que aquele ente que a deixou, que o deixou, está sendo bem atendido, que a vida continua. Então, ela está em paz, apesar de viver a tristeza. Então, esse amor do coração é isso, é esse amor que é manifestado muitas vezes. É o amor que a gente vê nos olhos, que a gente vê no sorriso, é o amor da gratidão. É o amor do bom humor, né? Esse amor do coração é o amor que reflete alegria por você amar a Deus. Quando ele fala do amor, de todo o teu entendimento, eu novamente recorro ao comentário que você fez atrás, você citou, não lembro se foi Gandhi, Luther King, que você citou que Não, nós Mandela, podemos, Mandela. Mandela, nós podemos É. aprender a amar. Então, quando ele fala de todo o seu entendimento, é esse. É o amor intelectual, o amor racional. É o amor que a gente olha para o outro, né, e entende o porquê que eu vou amar, que eu tenho que pensar que eu devo amar. É o amor escolha. Quando você se apaixona pela sua namorada, né, aquilo lá não é racional, né, é uma loucura. Você larga tudo, é uma coisa que pega fogo, incendeia, né, e você se casa com aquela pessoa. Passados 10 anos, né, aí não é mais a paixão. O que prepondera, o que predomina, já é racionalidade. Você tem que começar a olhar para aquela pessoa e encontrar coisas para que você possa continuar amando. Então, o amor escolha. É escolher continuar amando, apesar de ter até motivos para deixar de amar. Mas eu escolho continuar amando. E nessa escolha vai mudando o mundo. E Nessa nessa escolha vai escolha vai mudando o se mundo. ressignificando as coisas e vai Exatamente. ressignificando a relação com as pessoas. Nós precisamos do diferente para ressignificar. Se a gente só tivesse, ainda nós estamos nesse processo de aprendizado. Vai chegar um dia do nosso espírito imortal, lá na frente, que todos nós vamos nos amar na mesma intensidade. Aí vamos estar no nível de espíritos puros como Cristo. Então, por isso que Cristo, governador espiritual do nosso planeta, nos vem exemplificar o amor. Ele falou: olha, o amor é o caminho, é o amor que vai nos transformar, né? É, aqui, recebendo mensagens aqui, por exemplo, do Márcio Pulga. O Márcio foi um grande companheiro da USP Piracicaba, que hoje, por conta de transferência de trabalho, está em outra cidade, mas que trabalhou muito pela USP, e hoje nós estamos aqui pegando o mesmo viés, a mesma linha de comentário e trabalhando pelo mesmo movimento espírita, um outro trabalhador que está aqui na hora. Márcio trabalhou lá atrás. Hoje nós estamos aqui e ele com certeza está trabalhando em outros caminhos, né? É essa a mecânica do amor. E para a gente encerrar, Wilson, eu vou citar um finalzinho de um texto de Florações Evangélicas. É um livro ditado por Joana de Ângeles para Divaldo, e no seu capítulo 39, eu vou citar só o finalzinho, né? Ela fala assim: olha, assim em qualquer circunstância de tempo ou lugar, em claro céu ou sombrio firmamento, na saúde ou na doença, na realização ou na queda, no poder ou na dependência, entre amigos ou adversários, para a tua plenitude e perfeita paz. Ama muito mais e distende sempre mais amor, porque só o amor tem a substância essencial para traduzir a realidade do Pai em nossas vidas. E ela cita justamente Mateus 22, 37, que você acabou de citar: amarás o teu Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e primeiro mandamento, e aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ela cita o capítulo 11 do Evangelho, item 9, onde fala assim: que o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Ou seja, deixando claro que o amor, nós, quando encarnamos, recebemos um saquinho cheio de sementes de uma infinidade de potências que podemos desenvolver em nós. O amor é uma dessas potências. Que possamos nós desenvolver essa potência amorosa, transformando o nosso amor numa planta, quem sabe um dia numa árvore grandiosa que possa gerar sombras e frutos para as pessoas ao nosso redor. Não é isso, meu amigo Wilson? Sem dúvida, veja que a Joana, ela vai falar um pouco sobre as questões ambientais diante de quaisquer condições, né? Você, ela quer dizer que diante de quaisquer condições nós temos condições, nós podemos ainda escolher amar, como a gente falou lá do amor, do entendimento, né? Do amor razão, a gente pode continuar escolhendo. Mas quando a gente geralmente ouve um texto, a gente interpreta para a gente, né? É lógico, ele tem que ser assim. Mas se a gente estender o texto para todos, a gente vai encontrar uma outra significação também, que nós precisamos amar, é lógico, sempre em quaisquer condições. Mas também, por outro lado, é mais fácil amar aquele que se faz amável. Claro que se eu amo, eu já sou amável. Mas o que a gente quer colocar é a consideração da nossa responsabilidade como receptores do amor do outro. Porque para o outro, eu é que sou o ambiente do outro. Então, eu posso ser, para o outro, uma ferramenta para ajudá-lo, ou eu posso dificultar a vida dele. Então, veja que a minha conduta, muitas vezes, a minha dureza, muitas vezes, pode fazer com que um irmão que iniciou um processo de transformação caia novamente. Então, nós temos uma responsabilidade grande no percurso das outras pessoas. Nós queremos ser amados, mas devemos também nos esforçar para que nos façamos amáveis. E eu gosto muito dessa palavra, Alain, quando falamos amável. Amável é a capacidade de ser amado. Tem gente que a gente consegue amar com uma facilidade tremenda. Agora, tem pessoa que é difícil você amar, você tem que se esforçar a fazer uma. E a gente tem visto isso muito agora, né? Nesses casais que agora estão sendo obrigados, aqueles que estão em quarentena, estão sendo obrigados a permanecer juntos ali, né? Tem que tomar cuidado, um não pode tirar a paz do outro. Eu sou responsável por levar a minha paz, eu tenho que ser um instrumento, Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. E não levar perturbação para as outras pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso é chamar a atenção à nossa responsabilidade ambiental, porque a minha postura cria um ambiente favorável ou não para o cultivo do amor das outras pessoas. Isso na minha casa, no grupo de trabalho, na escola, onde quer que eu esteja, nas redes sociais também, né? É isso aí, meu amigo Wilson. Wilson, acho que está na hora da gente encerrar a nossa live de hoje. A gente adora se deixar nós dois falando juntos. Eu e o Wilson, nós temos um problema. A gente marca uma reunião para acertar um assunto, porque a gente tem um monte de projetos aí em comum. A gente fala de tanto espiritismo que às vezes a reunião não consegue acabar porque ela nem consegue começar. A gente tem muita leitura em comum, muita reflexão em comum. Nós somos amigos sinceros um do outro, estamos nesse projeto há anos juntos, então é uma delícia estar podendo hoje compartilhar com você essa live, meu amigo. Você sabe que é um amigo de encontro espiritual mesmo, nós nos encontramos aqui, mas certamente já tivemos muitas chances antes. Que bom que nessa encarnação, eu não sei o que nós fizemos na outra, nas outras, mas que nessa nós estamos fazendo algo de bom, né, meu amigo? Gostaria que você deixasse aqui as suas últimas considerações sobre o dia de hoje, sobre os nossos assuntos, para a gente encerrar, né? Para a gente poder deixar aquele gostinho de quero mais em todo mundo, né? Não cansar todo mundo com a nossa fala. Pois é, é a mensagem, como eu disse, né? Que tema difícil que você, né? Que você arrumou para a gente hoje. É muito difícil falar do amor, porque é muito difícil sair do lugar comum, né? Então, é claro que a gente vai encerrar aqui a nossa fala agradecendo pela oportunidade de verdade. Tudo que você falou é recíproco, né? Como eu já disse, você, desde que nos conhecemos, eu tenho aprendido muito com você. E sou grato pela oportunidade de poder caminhar juntos, porque assim, o que eu tinha era uma ideia, né? Mas se não, a gente não encontra esses malucos pelo caminho, que compartilham das ideias conosco, não saímos do mesmo lugar. Como a gente, o Alan comentou, nós temos um estúdio hoje montado, está lá, né, na Torquato Silva Leitão. Temos, e para isso, né, isso começou no momento em que não tínhamos nada, né, começamos do zero, tivemos uma história complicada de dificuldade, de perdas materiais, de perdas financeiras, de inundações, enfim. Um dia o Alan se compromete a contar essa história com mais detalhes, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que também para que estejamos aqui, para que a gente esteja aqui, como eu disse, o estúdio está lá, mas lá nós pagamos condomínio, nós temos um empresário que paga o aluguel para a gente, a nossa gratidão a ele, mas temos custos para manutenção, né? O custo do nosso condomínio lá, que continuamos pagando. Nós temos aqui essa ferramenta que utilizamos para fazer a live também, que é um custo adicional. Nós temos internet, nós temos manutenção de equipamentos. Então, a nossa gratidão, porque para que possamos estar aqui, nós contamos com a colaboração de vocês. E são muitos amigos que têm, ao longo dos anos, contribuído para o programa Visão Espírita. Então, o nosso agradecimento. E também, né, Alan, não poderia deixar de citar, é evidente, da USE de Santa Bárbara do Oeste, que é a USE que também, ao longo dos anos, vem patrocinando o programa quando era transmitido pela Rádio Brasil, lá em Santa Bárbara, e agora que está pela União Rádio Web, também que patrocina o programa Visão Web, o programa Visão Espírita, na União Rádio Web. Então, a gratidão a todo mundo, é por vocês que nós estamos aqui e é a vocês que nós agradecemos. Muito obrigado por essa oportunidade. Paz, luz e muita saúde para todos vocês. Wilson, muito obrigado. Não somando em cima das palavras dele, mas tentando agradecer, talvez alguém aqui que fez algum comentário, alguma fala que nós não conseguimos ler todas, foram muitas. Muito obrigado por estar juntos hoje, muito obrigado, por essa união virtual, que a gente possa. Quarta-feira tem mais, né, Wilson? Às 20 horas. Ao vivo novamente, uma nova live, domingo que vem às 9. Enquanto não voltarmos a poder estar juntos fisicamente no estúdio, nós vamos estar nestas lives. E provavelmente, como tudo vai se transformando, nós temos a pretensão de fazer uma TV espírita também, né? Acredito que hoje estamos começando os princípios de um canal pelo YouTube bem ativo. Provavelmente com programas ao vivo como esse e alguns gravados que vamos organizar. Todos vocês são bem-vindos, sugestões sempre são bem-vindas. Muito, muito obrigado por estarmos juntos. E para a gente encerrar, eu gostaria de evocar todos vocês a mentalmente me acompanhar numa prece. Nós não fizemos uma prece inicial. Mas cada um aí na sua casa, para esta luz de estarmos juntos, que ela se retransmita, repercuta por todo o nosso domingo, eu gostaria de pedir aos nossos amigos espirituais que nos permitem estarmos juntos, que eles possam levar um pouco dessa luz espiritual para a casa de cada um de vocês, para a casa de cada parente de vocês, de cada pessoa que vocês saibam. Nesse momento que estão precisando de um pouco de boas energias, de boas vibrações, que todos possam, junto com nós, neste dia, passar o dia um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de paz, com um pouquinho mais de luz, que possamos pegar o nosso telefone e ligar para aquele nosso ente querido. Não deixa ele na saudade, não. Incomoda, liga, fala, tira ele daquela situação de isolamento, esteja com ele, não só nas vibrações, como numa presença de um telefone. Usamos muitas mídias sociais, estamos esquecendo do telefone. Usa o telefone, liga para a pessoa. A voz é uma coisa deliciosa de escutar. Escuta a voz do outro, fale, mande sua vibração. Com esta sintonia de amor, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos, agradecer especialmente ao meu amigo Wilson que esteve conosco hoje, e agradecer a todos os envolvidos no programa Visão Espírita, onde estiverem, que toda a vibração de amor do dia de hoje repercuta no coração de todos vocês. Muito obrigado.